Eu queria gravar Dia Branco. Vamos gravar Dia Branco? Pra encerrar com a chave de ouro aqui. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo só, se hoje o sol cair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, uma praça na beira do mar, um pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse tão grande amor. Oh, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Vocês, se você vier. Eu te prometo só, se hoje o sol sair, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar. Se branco ele for, esse tão grande amor. Oh, se você quiser e vier, oh, oh, oh, oh, oh. Se branco ele for, esse tão grande amor, grande amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se branco ele for. Valeu, galera! Um beijo!